Me diz o que cê quer de mim. Vem cá, vem cá, cá. No apetite tô afim. Back bolado e taça de gin. Esperando tu chegar. Ha, ha, ha, ha, ha. Quando tu vai voltar, vai ficar. Me perdi mais. Eu tô te esperando. Nunca vai me achar, baby. Se cê demora, vai me perder. Mas é tão chato. Tempos de relações frágeis. Rola até os tempos perdidos, lindos com você. Sentimentos rasos, me arraso. Não vou me envolver. Intimidade eu caso. Posso até se trato pra não te esquecer. Vem cá, linda, é fato. Que a gente sente errar. Não cai em boato. E me diz o que cê quer de mim. Vem cá, vem cá, cá. No apetite tô afim. Back bolado e taça de gin. Esperando tu chegar. Ha, ha, ha, ha, ha. Quando tu vai voltar, vai ficar. Me perdi mais. Do jeito sara minha ansiedade. Tua raba é minha calma. Meu Deus, que saudade. Seu olhar felina com essa maldade. A gente combina muita vaidade. Paramos o baile. Fica, fica mais um pouco. Fica mais um pouco aqui bem perto de mim. Amores na estante, coleciona vez lembranças. Esquenta e bate no peito e chegar ao fim. Mais fácil de esquecer do que de se apaixonar. Qual a próxima que vai sentar no seu lugar? Se a memória apertar, escuta, dói demais. O quanto tu sente lembrar desse final. Me diz o que cê quer de mim. Vem cá, vem cá, cá. No apetite tô afim. Back bolado e taça de gin. Esperando tu chegar. Ha, ha, ha, ha, ha. Quando tu vai voltar, vai ficar. Me perdi mais.